tempestade eu estou. A dor na minha casa então chegou. Por isso estou aqui para clamar, pois sei que o Senhor vai me ajudar. Minha alma está desesperada, não há mais para onde ir. O vento sopra no meu barco, eu não te vejo mais aqui. Mas eu ouço uma voz dizendo: calma, tenha calma. Mas eu ouço uma voz dizendo: não temas, sou eu. A tempestade não vai te matar, por cima das águas você vai andar. E se por acaso você sopra no meu barco, eu não te vejo mais aqui. Mas eu ouço uma voz dizendo: calma.